662, ingresso a Juliette, box 08. Juliette para 08. Se é possível. Autorizado, chame para o táxi. A 070, seu solo foi o 52, chama o controle, chama o solo 29. Solo 29, obrigado. Meu 3 livre decolar, Ventura 60 graus, 12 nós. Correção Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 4070. Pelo 3, decola aos 53, controle 208. 208, agora aqui. Controle de voo 1-3, 1-3, 1-3, de voo, boa noite. Estou de contato radar Sabão 360. Após 2.000 pés, voa direto Elefa. 2.000 Elefa, 360, Lindo. São 3603, chame Recife, 125, 1 alternando 13325. Boa noite, bom voo. Localizador, Xaner 6310. 310 do Xaner, complete final, chame 2, 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Xaner 6310, 2 milhas do externo. 6310, ciente, continua a aproximação, reporte está checado, final no zero. Ciente, 6310. Só confirmando 2.000, né, com 3.858? 3.000 inicialmente, o 3.858 já está. Externo, trem baixo travado, 6310. Autorizado, pouso, pista 10, vento no 60 graus, 8 nós, pista ainda um pouco molhada, precipitação passada. Livre, pouso, 6310, ciente das condições da pista. Autorizado, chama para ingresso ao 7. Acionamento autorizado, pushback em coordenação com equipe de solo, chama para o táxi no box 9. Autorizado, pushback em coordenação com equipe de solo, chama para o táxi. Zero, sala 58, direita 219, chama. Direita 219, linha 310. Solo Salvador, boa noite. Oxenear 6310, Vibrona Eco. 6310, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6310. Esse é autorizado alinhar e decolar, vento 160 graus, 129. Ano 3, chame Recife, ano 288, Fernando, 1260. 288, 1260, boa noite. Gás para 2000, pés ajustados, 1020, livre final e ele é XA, reporte estabilizado. da Presidente está recebendo a interferência de celular na frequência 21. Sim. Até atual um Fokker 100 da Ocean Air, competidora da Avianca, parqueando no box 02. Salvador Galhão, copia? Perdão, nível 100, na proa de coral da presente. Vai tomar proa direto coral, ascensão até Bonda 00, tanque de Serra, muito grato. Zero, realiza o perfil da saída da EL, Leda após Leda, posição bridge. Decolada a pistona 0, curvando à direita. O código é o 5127, controle em 120.8. Planejamento correto, chame pronto, confirmando o box. Eu tô no 4. Acionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo freiro, chama para o táxi. Autorizado o posicionamento, vai para o táxi 350. 398, acione a identificação dessa 050 na ProDTAP. 050 ProDTAP, igual 1398. Alinhar e decolar, pistão no zero, vem um turno 50 graus, 109. Tango, decola 07, contra 8208. 128, pelo 885. Controle Salvador, gol 1885. Gol 1885, subcontato radar Fabel 360. Após 2000 pés, voa direto Leda. 360 após 2000, Leda, gol 1885. Localizador com a pista vista, tá 3858. 3858, complete final, chame agora a Torre Salvador na 118.62. 86, boa. Boa. Torre Salvador, tá 3858. Check-train, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Pista ainda um pouco molhada, prestação passada. Pouso autorizado, 90, baixou e travou, tá 3858. Autorizado o táxi via parte 1 no Indy Alpha, no ponto superior da torre 1 no noite, decimal 62, o ajuste 1020. Autorizado, parte 1 no Indy Alpha, 1885, restrito nível de voo 320 pelo centro Recife. Gente, dá presente 320 por Recife, gol 1885. Gol 1398, desça para 2000 pés, ajustado 1020, desde final ILSC, reporte estabilizado. 2000 com 1020, o gol 320, desça para mais estabilizado. Autorizado Lema T, 5216. Estamos solos na 3258. Afirmativo, seu solo é 11 direito, 12 lado solo. 19, boa. 352 no meio, livre decolar, 140 graus, 10 mais. Juliette. Alfa antes da Juliette, na 3258. O 1885, da presente foi hibride. Da presente hibride, igual no 1885. Direcionamento, pushback, coordenação com solo e freno. Chama pro táxi na área remota do pátio. Ok, vai chamar para o táxi. Cinco, dois, um no meio, decola 1-4, controle 208. 208, boa noite, obrigado, até a próxima. Controle Salvador, trip 5216, no meio, decolando o perfil da Pucajão, Aracaju. 5216 da trip, boa noite. Contato radar, sobe ao nível de voo 190. Está presente o Jamo. Foi Jamo, Aracaju. Jamo, Aracaju. Trip 5-2, Onomê, obrigado. Voo 1885, chame Recife. 12510, alternando 13325. Voo 4. Voo 4, já pode. Controle. Prossiga, trip 52 no meio. O centro autoriza pro Adolfo Romeo 363. Solicita que, se possível, se eu puder acelerar. Ok, Alfa Romeo 363 iniciando, acelerando o avião agora. Trip 52 no meio. Salvador para o Pátio. Confirmando 1 no meio a bordo, Salvador 3 horas e 40, parceiro 2224. Fortaleza alternativa. Autorizado táxi até o Através do Medusa. Passarela 2224. Até o Através do Medusa. Passarela 2224. Dois Salvador, boa noite, Gol 1398, estabilizado final, pistola 0, baixa, Salvador. 6398, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 mais, pista ainda um pouco molhada, precipitação passada. 10, livre pouso, pistola 0, Gol 1398. Negativo, vai manter a posição no, na através de meia dúzia, Passaredo. Ok, mantém. Confirmando, poderia repetir as informações do táxi, o web? 143 a bordo, 340. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na zero à direita, o ponto de espera torre 1 no noite, decimal 62, ajuste 1020. Direita, ponto de espera, 18.6, Passaredo 2224, autorizado o táxi até o ponto de espera seguido da aeronave da Webjet, Boeing 737. Vem de Alfa no ponto de espera torre 1 no noite, decimal 62, ajuste 1020. Ok, pega o Webjet, ponto de espera 118. Trip 52 na meia voltar? Chega 52 na meia. Sujeita, podemos confirmar a posição? Alfa Romeo 3? 363, 363. 363, obrigado. Após Formosa, após DCT, restante conforme rota. O nível 340, realiza o perfil da saída Momo, após Nidza. November India Delta Serra Alfa. Decola da 10 com rua da esquerda, o código é o 5133 e o controle é o 208. Foi 27 autorizado, alinhar e manter o 0. Pushback, 98, 9187. 398, solas 21 à direita, 219 solas.